são damas e não cachorras, faz barulho, só pra gente entender. Então por mais que toque nas rádios e que tenha clipe na MTV, eu vou preferir cantar mais ou menos assim, ó. Não são cachorras. Não são cachorras. Não, não. Vocês são damas. São. Tudo é seu respeito. A quem? A quem te ama. Não são cachorras. Não. Vocês são damas. São. Tudo é seu respeito. A quem te ama. Se a rima é o dom que Deus me cede, a gente pede licença pra expressar aqui que a gente pensa, respeito de quem cria, respeito de quem dá peito, a respeito da falta, falta de respeito, de quem não respeita as irmãs de nenhum jeito, e de quem só critica as irmãs, só vê defeito. A gente sente quando as irmãs não tem valor, pede ao Senhor lembrar os irmãos, as irmãs precisam de amor. Algo errado com a gente, pois as minas, mano, escracha, chama do que quer, dá rijada e acha graça. Tamo na mesma terra, viemos na mesma guerra, eu vou direcionar minha crítica pra quem merece ela. Não vou fazer rima pra insultar minhas irmãzinhas, fazer elas ouvirem tudo que eu não gostaria. L-I-T-O, eu, o Atalaia. Respeito é ideia que só sangue bom abraça. Não são cachorros. Não. Vocês são dão. São. Tudo é seu respeito. Somente a quem? A quem te ama. Não são cachorros. Não. Vocês são dão. São. Tudo é seu respeito. Diz a quem? A quem te ama. A letra M. Menina, as mães, as mina, mina de responsa, que ajuda e é responsa. Otário que não consta, não tem dama responsa. Irmãos não são cachorra, quem pensa o contrário corra. Que o preconceito morra, são damas, não são cachorro. Tem sujeito que é louco, xingue, bate em mulher, e faz direitinho o jogo que o inimigo quer. E chama do que quer, cachorra, coisa e tal. Não demonstra atitude, caráter, moral, coisa que homem tem, nem todo homem tem. Sei que todo lugar tem quem vai mais além dos conceitos de respeito. Que não pensa direito, agir como um primata, o péssimo sujeito. Na verdade, a burrice, a fraqueza te consomem. Pra respeitar a mulher, tem que ser muito homem. Eu queria chamar um cara aqui que é muito importante na minha vida e carreira. Trabalhou no meu primeiro disco. Parceiraço. Vamos cantar uma paradinha aqui. Eu quero ver vocês cantarem com o Clau esse refrão. Diz pra mim mais uma vez. Não são cachorros. Não. Vocês são damas. Tudo em seu respeito. Diz a quem? Quem? Mais uma vez, uma só pra... a quem te ama. Mas você nem veio aqui pra cantar essa comigo. Mano, não, só finalzinho? É uma assim, ó.